CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista neste sábado, eu recebo aqui no estúdio da CBN Foz, ela que é empresária, já com uma longa trajetória aqui no município de Foz do Iguaçu, ocupa o cargo de vice-prefeita, é a primeira mulher a ocupar esse cargo aqui na cidade e também é secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. Estou falando de Ivone Barofaldi. Bom dia, Ivone. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão ouvindo. Prazer recebê-la aqui na CBN e aproveitar e cumprimentá-la já quanto ao Dia Internacional da Mulher, porque temos essa data celebrada anualmente, só que aqui em Foz do Iguaçu, primeira vez que uma mulher chega a um posto de destaque como o seu. É, não sei se seria bem um posto de destaque, mas sim de responsabilidade com o município. Eu acho mais por esse lado, eu acho que é um lado que realmente me dá uma oportunidade muito grande de mostrar meu trabalho, de mostrar o quanto eu amo essa cidade, quanto eu amo as pessoas que aqui vivem. Hoje eu pretendo fazer um trabalho muito bonito e isso eu acho assim que não é um destaque, sim um desafio. E antes de falar justamente da vice-prefeita de Foz do Iguaçu, vamos falar da pessoa. Quem é Ivone Barofaldi? Que, aliás, você até me comentava que muita gente lhe conhece devido aos negócios aqui em Foz. É uma trajetória já no meio empresarial de mais de 3 décadas aqui na cidade? É verdade. Eu vim para Foz do Iguaçu em novembro de 81. Então faz exatamente 31 anos que eu estou aqui e a loja é uma coisa diferente, você tem que ter um perfil para ter loja também, porque você tem que administrar e ao mesmo tempo eu montei um trabalho dentro da nossa loja que eu tinha uma relação com o cliente muito grande, né? E isso também me engrandecia porque eu aprendi muito com muitas pessoas que ali entravam e no bate-papo a gente acaba formando ideias de muitas coisas que são transmitidas para a gente, que você vai formando até um caráter depois de 30 anos, né? Eu, por exemplo, fiquei um caráter muito de humildade, as pessoas me têm como uma pessoa povo, e é o que eu sou mesmo. Lá em 1981, era diferente essa realidade até da mulher empresária? Porque hoje em dia, nós vemos nos círculos empresariais, já não existe mais tanto aquela diferenciação, mas naquela época era mais complicado ser mulher e ser empresária? Para mim foi mais complicado. Se eu contar para você a verdadeira minha história, você vai até achar que é... Eu trabalhava também, meu marido trabalhava no Bradesco, né? Então, na época de 81, ser gerente de banco praticamente era uma autoridade da cidade, né? Isso é 30 anos atrás, vamos dizer, né? É bem diferente da realidade de hoje. Mas eu acabei deixando a minha família, meus filhos, eu já estava com 3 filhos, eu deixei os meus filhos em Cascavel e vim para Foz do Iguaçu e fiz com que ele saísse do Bradesco para vir me acompanhar na abertura dessa Calcipag que nós temos até hoje, né? E eu não me arrependi não, sabe? Sofri um pouquinho porque eu tive que deixar meus filhos durante 6 meses em Cascavel e eu ia todo final de semana visitá-los. Então, essa foi a parte mais difícil. Mas para trabalhar, de repente, da tua formação de pessoa, pode ser que tenha sido mais difícil. Para mim, não, porque eu sou de uma família de 9 filhos, nós perdemos nosso pai muito cedo, e a nossa mãe, para poder também dar um reforço a ela não deixava a gente ir para a rua, ela não deixava a gente fazer coisa errada, então ela botava a gente a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, a minha carteira é assinada desde 11 anos de idade. Hoje eu já tenho 59 e não sou aposentada ainda, viu? Tem que correr atrás realmente a vida inteira, né, com relação a trabalho e tudo. E a gente sabe que trabalho para a mulher não termina na hora que chega ao final o expediente, né? Não, não termina, porque na minha situação mais delicada ainda, porque eu sou avó. Eu tenho hoje 8 netos e eu participo, gosto de participar da vida deles. Então, é meu trabalho, é minha casa, é meus netos, é a prefeitura. Hoje eu ainda gosto de vez em quando de estar na loja, né? Então, eu tenho corrido bastante. Só que é gratificante. Eu sou uma mulher programada, eu cuido dos meus horários, eu cumpro com meus horários, eu cumpro com as minhas obrigações. E isso, para mim, me dá muito prazer. Eu não tenho nenhum problema por trabalhar, não. Para mim, isso é uma satisfação. Dia com 24 horas acaba sendo curto ou dá para administrar tudo numa boa? Às vezes eu gostaria que ele fosse um pouco mais longo, porque eu ainda gosto de assistir alguns filmes durante a noite, né? Mas eu tento aproveitar o máximo do meu horário para cumprir com as minhas obrigações de trabalho. Você citou a cidade de Cascavel, que foi uma cidade que você esteve antes de vir aqui para Foz do Iguaçu. Vamos até falar um pouco da sua infância, do nascimento. É, de qual cidade você é natural? Nasci em Três Passos, Rio Grande do Sul, sou gaúcha. Como muita gente aqui na cidade, né? E como é que foi esse processo de vir aqui para o Paraná? Na verdade, na época, o Paraná, ele estava, vou te dizer, se desbravando bastante, né? E muitas famílias do Rio Grande do Sul vieram trabalhar aqui nessa cidade, na região Capanema, Medianeira. Essa região aqui foi desenvolvida praticamente por gaúchos. Todos que tinham lá, assim, condições de sair ou queriam recomeçar suas vidas, procuravam lugares novos. E nessa situação foi que nós viemos para cá também. E até foi gratificante, porque, ó, você veja bem, eu vim do Rio Grande do Sul, morei em Capanema, de Capanema vim para Medianeira, de Medianeira fui para Cascavel, Cascavel vim a Foz. Eu estou sempre aqui na região, eu não tenho saído dessa região aqui, não. É por aqui mesmo. E hoje em dia Foz do Iguaçu como casa, literalmente. É, já é minha casa há bastante tempo, né? Porque quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, em 81, era uma cidade muito pequena também. Ela, a Avenida Brasil subia e descia, não sei se você nem, não devia nem... Só vi em fotos até hoje. Só vi, então, era uma cidade que estava no auge do crescimento. Isso também me ajudou a crescer, né? A Itaipu, na época, estava admitindo muita gente também. Então, isso fez com que o comércio também se fortalecesse. E junto estava, né? Estamos conversando aqui na CBN com a Ivone Barofaldi, ela que é empresária, nos revelou aqui que já é avó também, está há mais de 30 anos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e é atualmente a vice-prefeita, primeira mulher a ocupar este posto na quase centenária história do município de Foz do Iguaçu. Nós vamos a um rápido intervalo aqui na programação para a atualização do noticiário em rede nacional. Já voltamos com a segunda parte desta conversa aqui neste CBN Entrevista. CBN Entrevista. CBN Entrevista neste sábado. Eu tenho aqui o prazer de receber ela, que é a primeira mulher a ocupar o posto de vice-prefeita aqui de Foz do Iguaçu, também é secretária municipal de desenvolvimento econômico, empresária com longa trajetória na cidade de Foz do Iguaçu, mãe, avó, Ivone Barofaldi, que no primeiro bloco dessa nossa conversa falou um pouquinho sobre sua vida pessoal, chegada aqui à cidade de Foz do Iguaçu. E eu agora pergunto, Ivone, porque para muita gente, no meio político e fora dele também, a sua indicação para a composição da chapa com o prefeito Reni Pereira foi uma surpresa. Para você também foi uma surpresa? Para mim foi mais do que para vocês. Na verdade, eu fui filiada ao partido, a pessoa que me procurou para filiar, eu várias vezes joguei no lixo, porque eu não era nem filiada, eu não queria ser filiada a nada. Eu não imaginava eu como uma mulher política, entendeu? Mas acabei me filiando, aí fui convidada, acabei indo conhecer a plataforma de trabalho do Reni, né? Gostei, achei que ele vai ser um bom prefeito, que ele iria ser um bom prefeito. Nenhum momento eu pensei que eu pudesse perder, porque senão eu acho que eu teria medo hoje, né, de perder, porque é muito difícil mesmo ganhando, né? E o Reni me passou uma confiança, ele me passou um ar de tranquilidade, ele me passou um ar de amigo, não de prefeito e vice-prefeito. Pediu que nós trabalhássemos unidos por essa cidade e que ele, como deputado que era, ele tinha muitos projetos para Foz do Iguaçu. E ele sempre me deixou muito claro que Foz do Iguaçu era a cidade que ele ama muito, que aqui está a família dele, está a minha família. E ele foi me pondo Foz do Iguaçu de uma forma que eu vi Foz do Iguaçu grande. Eu falei, por que não participar desse processo? Por que me acovardar? Eu nunca participei, mas eu nunca fugi do trabalho. Eu acho assim, foi um desafio para mim, um desafio bastante grande. E senti medo, posso te confessar que várias vezes senti medo da responsabilidade, até porque eu sou uma pessoa que gosto de cumprir com todos os meus compromissos, né? Eu resolvi de enfrentar junto com ele, até porque eu vi que o trabalho que ele ia fazer é sério. Eu achei que eu devia entrar nesse sistema, aprender a trabalhar. E senti também agora que eu estou dentro há 2 meses, com todas as nossas dificuldades, eu estou percebendo que não é tão difícil trabalhar na prefeitura, e sim tem que ser disciplinar, saber o que você quer e o que você vai fazer. E eu acho assim que a gente tem muito apoio dentro da prefeitura para trabalhar também, né? A gente tem que mesmo chegar, enfrentar, trabalhar. E nós acompanhamos há muito tempo, aliás, você exercia cargos, por exemplo, na Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, tem visibilidade não apenas pela atividade empresarial, pela loja que mantém, mas também justamente por essa participação nessas entidades. Agora, a política partidária, a administração pública, é algo realmente bastante diferente, até digamos assim, que esse desafio exigiu várias mudanças na sua rotina também, né? É verdade. Só que funciona assim, ó. Quando você entra com um desejo, não político, mas sim um desejo de ver a cidade crescer, eu sinto esse apoio também das pessoas comigo. Eu sinto assim que quando eu busco ajuda, eu encontro essa ajuda. Por exemplo, na campanha, a gente, todos os candidatos a prefeito foram à Associação Comercial assinar um apoio para um conselho de desenvolvimento. Esse conselho, ele estava bastante iniciando, entendeu? Então, ele precisava ser formado. O que, que eu fiz com o Foz do Iguaçu dentro da minha secretaria? Eu fui buscar apoio nos lugares. Eu cheguei até a Associação Comercial. Quando eu percebi que eu saí da Associação Comercial, recebi uma homenagem pela Associação Comercial, recebi uma homenagem no sindicato onde eu trabalhava, que eu sempre fui companheira deles de trabalho. Eu senti que eu podia buscar apoio. E isso eu fiz. Eu fui até a Associação Comercial, convidei o Danilo. O Danilo era presidente do Conselho Superior. Falei, Danilo, você precisa ajudar a Foz do Iguaçu, que eu sei que é o teu desejo também. Vamos montar esse conselho, vamos arrumar esse conselho de uma forma que ele não dê errado. Ele tem que dar certo, né? E o Danilo prontamente veio comigo, pediu afastamento da Associação Comercial, é nosso diretor do conselho, né? O CODEFOS, Conselho de Desenvolvimento de Foz, né? É, o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Prontamente a gente já formou a equipe, nós já estamos com as câmaras de desenvolvimento todas formadas, aprovadas. Hoje o conselho se forma pelo nosso gestor, que é o Reni Pereira. Daí vem o Danilo como diretor, Jorge Samek como vice-diretor e eu como secretária. E já estamos essa semana começando a trabalhar com as câmaras de desenvolvimento. A Câmara de Desenvolvimento, eu não sei se você quer que eu fale dela um pouquinho para você entender como ela funciona. A cada câmara, ela é representada pela sociedade. Então, dentro dessas entidades, elas é quem vão fazer um diagnóstico do que é bom para a cidade e do que não é bom para a cidade. Então, não tem como nós errarmos, é um conselho forte, é um conselho sério. Junto com esse conselho, nós vamos ter toda essa representatividade, né? E nós já estamos nos preparando mais além. Nós estamos desenvolvendo um censo. Esse censo vai dar um diagnóstico da cidade bastante grande, que a gente vai ter um perfil da população, da graduação de estudo, de trabalho, tanto social como econômico, né? Em seguida, nós já marcamos um fórum 2030 para ver Foz do Iguaçu até 2030. O que é que nós vamos ter um segmento do que é que Foz do Iguaçu vai ter. É claro que aqui em Foz do Iguaçu sempre é o turismo, né, em primeiro lugar. Mas até para desenvolver o turismo, porque o turismo ele está funcionando só em cima de áreas. Nós queremos o turismo na cidade também. Quando falamos de desenvolvimento de Foz do Iguaçu, muitos setores apontam justamente a questão do turismo, que é algo que faz parte da nossa economia e tem realmente um peso preponderante, mas outros setores defendem também que a cidade deve se industrializar. Como é que você, como secretário de Desenvolvimento Econômico, vê essa questão também partindo do princípio de que muitas vezes quando se fala de indústria, indústria e turismo acabam chocando frontalmente, né? É verdade, mas eu posso te falar uma coisa. Eu tenho procurado cuidar muito dessa pasta de indústria. Nós estamos, hoje eu tenho mais de 10 empresas já afirmadas para vir para Foz do Iguaçu. Nós hoje vamos tornar uma área industrial bastante grande. Eu até hoje liguei para o Ratinho Júnior, né? Falei com o secretário dele, que ele está na área agora, ele vai nos ajudar, quem Foz do Iguaçu, até porque ele é um companheiro, um parceiro do Reni, né? E eu quero desenvolver a área industrial bastante forte, porque nós precisamos de emprego nessa cidade, está precisando. Quando uma cidade não tem empregos, ela tem uma dificuldade muito grande, porque o dinheiro não gira, né? É muito pouco. Hoje eu acho que a maior indústria aqui, que mais dá emprego hoje ainda é a prefeitura. E isso não é legal, né? Nós precisamos de indústrias mesmo, que venham fortalecer nossa cidade, que venham dar emprego, que venham gerar impostos, que venham atender às necessidades do município mesmo. E eu estou muito feliz, nós recebemos visita essa semana até de um grande industrial de remédios lá do Ceará, para você ver como nós estamos bem divulgados, né? E eles estão vindo para cá hoje porque eles também são bem atendidos e nós não estamos deixando ninguém ir embora sem ser atendido, fechando contratos, já fechando parcerias. Uns já não querem nem o período que eles têm de direito para construir, já estão entrando com construção. Eu creio que dentro de 2 anos, ou mais tardar, nós vamos ter muitas indústrias dentro dessa cidade. Porque, na verdade, a indústria, que sempre foi falado que aqui não poderia ter indústria, nós não queremos indústrias poluentes. Mas existem muitas opções que podem vir a Foz do Iguaçu e podem ser atendidas e podem dar isso que nós tanto precisamos, é de lugar para as pessoas trabalharem e poder, no final do mês, ter o sustento da sua família com dignidade, com o trabalho dele, com o dinheiro dele, sem estar pedindo Bolsa Família, sem estar pedindo socorro, né? Chegar no final do mês, ele sair com a sua família, com seus filhos, tomar um sorvete, comprar uma roupa. Isso gira dinheiro na cidade, ir para um restaurante. É isso que eu quero para Foz do Iguaçu, quero muito emprego. E aquela mentalidade de que Foz do Iguaçu era fim de linha, que a gente sempre escutava, né? Uhum. Mas por que que eu vou investir em Foz do Iguaçu se Foz do Iguaçu ali é o final da rodovia e tudo? Isso, nos últimos anos, como é que você sente? Estamos conseguindo inverter essa lógica? Muito, muito. Tem condições, se não é o fim de linha, é o começo. Porque, na verdade, está começando aqui, né? Nós já temos um projeto, para você ter uma ideia, a gente está fazendo um esforço muito grande para ver se nos 100 anos de Foz do Iguaçu, que é no dia 10 do ano que vem, nós temos centenário, tem mais isso, né? Nós temos que nos preocupar com a nossa cidade para ela estar linda. A gente já tem um projeto de iluminação da Ponte da Amizade, né? Então, você veja bem, ela vai ser reformada, arrumada e jardinada. Não é o fim do Brasil, é o começo do Brasil. Você já vai entrar no Brasil iluminado, né? E dali para frente, eu creio que é um pulo também, porque nós vamos, temos um projeto já assinado para tirar aquela favela do Jardim Jupira, nós vamos construir ali algumas casas. Na verdade, quando vem uma fábrica para cá, eu sempre digo, eles têm outras ofertas de cidades, como Santa Terezinha, São Miguel. São Miguel hoje está oferecendo muita coisa. Eu sempre realço para a pessoa o seguinte, ó, você vai montar a sua indústria, é a mesma coisa você dar o endereço de Foz do Iguaçu, que é uma cidade que hoje tem até umas 7 maravilhas. Pô, tem que ser realçada a nossa cidade. A nossa cidade tem nome. A pessoa, para fazer um folder com Foz do Iguaçu, ela tem 1000 opções de colocar as coisas. Eu acho que tem tudo para Foz do Iguaçu ser realmente uma cidade bonita, uma cidade iluminada, uma cidade florida, uma cidade com indústria, uma cidade com trabalho. É isso que eu quero para Foz do Iguaçu. Se eu conseguir isso, eu sou uma mulher realizada. E falando em cidade florida, temos também em andamento este projeto Florir Foz, que para muita gente pode parecer bobagem, mas o efeito que nós sabemos que paisagismo e principalmente flores podem ter numa cidade, isso gera uma série de outras reações. Você vê, é uma coisa que parecia tão difícil, né? Eu sempre recebi a informação que a nossa terra ali dos canteiros teria muita argila, né? É uma questão, nós já juntamos nossos secretários, cada um vai fazer alguma parte, a agricultura vai cuidar da terra, então a prefeitura não envolve, não tem ônus nenhum para ser plantio de flores. Nós tivemos um apoio muito grande do nosso governador, ele já liberou 65 presos para ajudar a trabalhar no plantio dessas flores. Então, nós estamos com apoio total e a cidade realmente vai mudar. Porque você veja bem, ó, a gente já está plantando em alguns lugares, alguns jardins. Nós estamos, cada vez que nós cuidamos de um jardim, nós também lembramos de um bairro, para cuidar de uma praça de um bairro. Não é o centro da cidade que vai ser beneficiada, é a cidade. Todos os lugares que têm condições de plantar uma flor. Nós já estamos com uma parceria também com a nossa secretária de ensino para fazer isso uma cultura nas escolas de plantio. Nessa última reunião eu fiquei muito surpresa. Nós tivemos mais de 200 pessoas, nós tivemos gente já assumindo praça. Nós vamos dar uma oportunidade também para os canteiros serem cuidados pelos seus proprietários, vizinhos do canteiros. Nós temos assim um projeto legal mesmo e vai funcionar. A partir do mês que vem a cidade já começa a ter flores. Nós vamos começar pela JK, que é um corredor turístico, né? Em seguida a gente já vai invadindo a cidade com flores. E fazer também com que o iguaçuense se sinta cada vez mais, de fato, iguaçuense, né? Olha, eu posso te confessar, pela experiência que eu tenho nesses meus 31 anos, quase as pessoas assim de bem, que gostam de Foz do Iguaçu, que querem tentar outra cidade, eles voltam sempre para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade que nos oferece muitos motivos para você morar em Foz do Iguaçu. Nós temos muito lugar para passear, nós temos um monte de coisas que nos dá prazer em chegar, nós temos uma gastronomia boa, uma hotelaria boa, nós temos a melhor água aqui nessa cidade, nós temos muitos lugares também para que você se divirta. Eu não vejo uma razão de ir embora de Foz do Iguaçu. Eu vejo uma coisa em Foz do Iguaçu. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos unir forças, unir classes e trabalhar para o Foz do Iguaçu, que Foz do Iguaçu é muito bom. Apesar de, eu sempre digo, Foz do Iguaçu foi uma cidade que foi escolhida para ser... A cidade de fronteira, ela é diferente, né? Mas ela foi escolhida para ser bonita. Ela precisa só ser cuidada, né? Tirando esses carros, esse monte de carros que tem aí na cidade, tanto carro batido, tanto carro preso. Vamos tirar essa imagem de Foz do Iguaçu negativa, de morte, de tanta prisão, de que quem vem para Foz do Iguaçu vem para fugir, para ir para o Paraguai, para a Argentina. Hoje já a realidade é outra. Hoje Foz do Iguaçu é livre, você pode andar, você pode caminhar, você pode passear, você pode fazer tudo. Não vejo mais uma cidade tão perigosa. Eu fiquei muito feliz esse janeiro e fevereiro. Eu vi a proporção de mortes foi bem inferior do que janeiro e fevereiro do ano passado. Isso já é um bom começo para a gente acreditar que a gente tem condições, que essa união que nós estamos tendo dentro do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, isso foi uma prova que toda a cidade, que todas as pessoas sentiram na pele que Foz precisa de uma união, que Foz precisa dessa parceria de trabalho e que nós vamos chegar lá sim com esse Conselho de Desenvolvimento que vai administrar a Foz do Iguaçu por um bom tempo. Quando eu acabar nosso período de 4 anos, a gente, caso a gente não venha ficar, o Conselho vai ficar para continuar desenvolvendo Foz do Iguaçu. É isso que precisa realmente, nessa mentalidade de que muitas vezes os governos passam, mas as entidades, as instituições e principalmente os planos, né, que se faz hoje para o futuro, eles devem permanecer e ser constantemente aperfeiçoados, né? Eu posso te contar uma novidade. Eu fiquei esse período 10 anos dentro da associação comercial, sempre em épocas de política, nós ficávamos empolgadíssimo com Foz do Iguaçu. A gente tinha certeza, nós encadernávamos projetos para os políticos que aqui vinham e nós tínhamos certeza, agora a Foz vai, né? Passava-se 3 meses por aí, parece-me que a gente já estava ficando meio de lado. Aí a gente foi fazer um estudo, por que disso? E a gente percebeu que culpados fomos nós mesmos. Porque cada vez que vinha um projeto bom para Foz do Iguaçu, juntava-se uma equipe de trabalho para um lado, outra para o outro lado e outra para o outro lado. Não existia essa unificação, todo mundo junto. Entende? Cada um ia resolver o problema e a gente não conseguia resolver nenhum, porque todos defendiam a mesma... o mesmo desenvolvimento, mas com formas diferentes, e daí, de repente, se tornava difícil para quem teria que resolver. E era mais fácil deixar de lado. E assim que acontecia, né? E hoje não, hoje só tem um conselho, que é do desenvolvimento de Foz do Iguaçu, que está unindo toda a sociedade, religiosos, sindicatos, hoteleiros, todos estão juntos. Agora eu creio que vai dar certo. E assim esperamos, né? Um desejo realmente coletivo aqui dos moradores de Foz do Iguaçu. E até quando nós comentávamos, né? Você mencionou a questão de que aqui nós temos opções para passear. Tem o Paraguai, tem a Argentina. Durante muito tempo, a fronteira, o fato de nós sermos uma fronteira foi visto como um problema. E não como uma oportunidade. Estamos no tempo das oportunidades de aproveitar a vantagem geográfica de Paraguai e Argentina, que estão aí ao lado, para também potencializar nossa economia? Com certeza, isso vai acontecer, é questão de tempo. Estou conversando aqui na CBN com a Ivone Barufaldi, ela que é empresária, vice-prefeita, secretária de Desenvolvimento Econômico aqui de Foz do Iguaçu. E essa nossa entrevista coincide justamente com o fato da comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, que é lembrado nesta semana, no dia 8 de março. Até eu comentei antes, né, a respeito dessa data. E até pedir para você, como a primeira mulher a ocupar esse cargo aí de vice-prefeita, deixar aí uma mensagem para as mulheres que nos escutam neste momento, porque, que nem você colocava, nada é impossível, né? É verdade, mas eu tenho muito a agradecer. Tenho várias amigas aqui dentro da cidade. Nós temos pessoas de valor nessa cidade, mulheres de valor nessa cidade. O que se passa, de repente, que nem todas têm essa oportunidade que eu tive, né, de ser uma representante dessa cidade. Mas eu quero dizer a elas que elas não desanimem, que dentro de uma mulher existe uma força tão grande, o Guilherme, que às vezes eu paro para pensar, nós não aproveitamos o que nós temos dentro de nós. A mulher ela é uma leoa mesmo, sabe? Ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela trabalha. E eu não vejo, assim, que ela não possa se destacar. Porque hoje também, né, Guilherme, nós temos uma presidente. Dentro da nossa casa civil, uma mulher. Hoje eu estou como vice de Foz do Iguaçu, graças às mulheres de Foz do Iguaçu, que me apoiaram bastante. E por isso mesmo eu digo sempre, Guilherme, hoje tem recursos, a própria prefeitura, ela tem ajuda, nós temos ali a Casa do Empreendedor, que é uma casa que, para qualquer pessoa que tenha dúvida de como se começa um comércio, nós temos ali para ensinar, para orientar como é que começa uma empresa, a gente dá assessoria para ela crescer, nós temos ali o banco que ajuda no financeiro, a gente tem uma estrutura legal para as mulheres. E eu queria dizer que dentro de cada mulher tem essa leoa que pode começar a sua vida, entendeu? Não precisa ficar na informalidade, é só buscar dentro dela o desejo realmente de realçar aquilo que ela deseja. Eu fui uma mulher que busquei, o Guilherme. Eu não busquei, eu não pedi cargo, eu não busquei nada, mas eu sempre busquei muito trabalho. E eu quero desejar para as mulheres que façam o mesmo que eu fiz. Eu fui uma mulher que não tive tempo de ter depressão, eu não tive tempo de ter nada, entendeu? Eu realmente sou uma pessoa realizada. Queria dizer para as mulheres que façam o que eu fiz, busquem seus anseios que tem dentro delas e que elas tenham uma amiga aqui em Foz do Iguaçu, que elas podem buscar o que elas quiserem, um conselho, um apoio, bater um papo, tomar um café. Eu espero que elas façam isso comigo. Eu quero ser uma amiga de todas, eu quero ajudar a todas que precisar e a desenvolver. E eu vou aproveitar, Guilherme, e dizer para todas as mulheres de Foz do Iguaçu que eu sinto muito orgulho de ter elas como minha amiga, minhas companheiras, que me dão uma maior força quando eu preciso. Eu choro com elas me apoiam. Que a felicidade, o desejo e a realização profissional é nós que buscamos, ela não vem sozinha. E eu desejo a elas muita força, porque cada uma se realize e tenha seu sonho realizado também, né? Conversei aqui na CBN com a Ivone Barufaldi, vice-prefeita de Foz do Iguaçu. Esse programa, aliás, estará disponível daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Ivone, muito obrigado pela presença aqui na CBN neste sábado e sucesso em toda essa empreitada. Muito obrigada, Guilherme. Quero deixar um abraço para essa cidade que eu amo tanto e quero que vocês me ajudem para que nós tenhamos um sucesso e que nós conseguimos desenvolver todos os nossos projetos que realmente Foz do Iguaçu merece. CBN Entrevista volta no próximo sábado, às 10h20 da manhã. Você fica na sequência com o repórter CBN em Rede Nacional. Daqui a pouquinho estamos de volta com as notícias do turismo no programa CBN Turismo, aqui nas ondas da rádio que toca notícia.